Portela, insuperável. O papai tá na área. CD Balada com DJ, edição Melody 2016. Equipe Baile, massacrador. Balada com DJ, edição Melody 2016. DJ Dinho Portela, insuperável. Com sucesso, garoto! Baby, hoje eu vou te assumir. Sempre te quis pra mim. A evolução chegou aqui. Faz o chifrinho que fica bem melhor. Down, darará, um darão, um darão. Down, darará, um darão. Down, darará, um darão. O povo fala do Marajó. Insuperável! Billy Brasil, balada com DJ, edição Melody 2016. Deus, que menina é essa? Que quando chega numa festa é confusão. Sem compromisso, vai mostrando a evolução. E desce, desce devagar. E sobe, sobe. DJ Josias, comenta logo com Galã e Rafael. O DJ Davis só até tirou o chapéu. Eu tô falando do Marajó, vou te assumir. Baby, hoje eu vou te assumir. Sempre te quis pra mim. A evolução chegou aqui. Faz o chifrinho que fica bem melhor. Down, darará, um darão, darão. Down, darará, um darão. Down, darará, um darão. O fogo falo do Marajó. Down, darará, um darão, darão. Down, darará, um darão. Down, darará, um darão. O fogo falo do Marajó. O maior sucesso no Pará. Chega numa festa é confusão. Sem compromisso vai mostrando a evolução. E desce, desce devagar. E sobe, sobe. DJ Josias, comenta logo com Galã e Rafael. O DJ Davis só te tirou o chapéu. No búfalo do Marajó vou te assumir. Baby, hoje eu vou te assumir. Sempre te quis pra mim. A evolução chegou aqui. Faz o chifrinho que fica bem melhor. Dá um darará, um darão, um darará. Do Marajó. Down, darão, darão, darão. Down, darão, darão. Down, darão, darão. O povo falo do Marajó. DJ Dinho Portela, insuperável. CD, balada com DJ. DJ Dinho Portela, simplesmente insuperável. Karen Catherine. Yeah. DJ Dinho Portela. Yeah. Insuperável. Yeah. Hoje pela manhã acordei bem cedo. Com o cheiro no lençol que lembra o Pedro. Esperando o tempo passar. Pra na pracinha da escola hoje te encontrar. Hoje pela manhã. Balada com DJ, edição Melody 2016. Karen Catherine. a mini poderosa. Dinho Portela, insuperável. O papai chegou. Hoje pela manhã acordei bem cedo, com o cheiro do lençol que me lembra o Pedro. Esperando o tempo passar, pra na passinha da escola hoje te encontrar. Hoje pela manhã acordei bem cedo, com o cheiro do lençol que me lembra o Pedro. CD Balada com DJ, edição Melody 2016. DJ Dinho Portela, simplesmente insuperável. DJ Dinho Portela, insuperável. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. CD Balada com DJ, edição Melody 2016. DJ Dinho Portela, simplesmente insuperável. Equipe Pare, uma sagradora. Mas como assim, já terminou? Saiu dizendo por aí que nunca me amou. Mas como assim, se arrependeu? Tá querendo saber de mim o que aconteceu? Quer saber se eu tô bebendo? Quer saber se eu tô com outra? Não tô te atendendo porque tô fazendo amor. Tô pegando mesmo, com daquele jeito, distribuindo beijo. Sopro só que não. Tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo, sem moderação. De

vocês eu tiro o chapéu. Vou te apresentar o que você não conhece. Anota tudo e não esquece. Obrigado, Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho força pra lutar. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tem o Cidarlan, seu Cês e Rafael. Pra vocês eu tiro o chapéu. Tá tranquilo, DJ Dinho Portela, insuperável. Tem o Cidarlan. Nas mensagens de Dindinho Portela, insuperável. O papai tá na área. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Edição Melody 2016. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Balada com DJ, edição Melody 2016. Já é final de semana, você me abandona. Sai com as amigas, sempre volta no outro dia. Nem lembra que tem namorado, que quer te dar carinho e amor. E não importa o que eu faça, sempre me deixa em casa. Você não tem mais orgulho. É demais, boa sorte. CD Balada com DJ, edição Melody 2016. Nas mixagens de Didinho Portela, insuperável. Já é final de semana, você me abandona. Sai com as amigas, sempre volta no outro dia. Nem lembra que tem namorado, que quer te dar carinho e amor. Balada com DJ, edição Melody 2016. DJ Dinho Portela, simplesmente insuperável. A lua está linda essa noite, e tudo faz lembrar você. E tudo faz lembrar você. Sua camisa toda aqui comigo, e seu cheiro ainda está em mim. Seu cheiro ainda. Balada com DJ, edição Melody 2016. Vivos em um, pelo mesmo ar. Um cheiro de seu dono, minha oração, o segredo no olhar. Por onde vou, tudo que sou já está marcado. Juras ao ver, tempo não é dor. Sonhos e retratos, cada momento que nós ficou me fazem dar. É só você e eu, mais ninguém. Tudo em nós dois faz tão bem. Tão longe, tão perto de mim. É só você. DJ Dinho Portela, simplesmente insuperável. Billy Brasil. DJ Dinho Portela, insuperável. Vamos curtir o Super Pop, live, live. Toma uma picada lá no Ninho, no Ninho, no Ninho. Vamos curtir o Super Pop, live, live. Toma uma picada lá no Ninho, no Ninho, no Ninho. Sou louco sim, do meu jeito, jeito louco de te amar. Se discutirmos, passo o tempo a pensar em ti. Que é para ti que eu vivo sem ti. Acabo o meu mundo, eu vou te ver no pop, no pop live. Deixa eu entrar no teu coração. É que sou Juninho, baby, sou Nandinho, agora sou no Ninho. Dá-lhe uma picada, dá-lhe uma picada, dá-lhe uma picada. Dinho Portela. Vamos curtir o Super Pop, live, live. Toma uma picada lá no Ninho, no Ninho, no Ninho. Vamos curtir o Super Pop, live, live. Toma uma picada lá no Ninho, no Ninho, no Ninho. Equipe Vário, o Massacrador. O maior sucesso no Pará. É Billy Brasil. A moral. DJ, edição Melody 2016. DJ Dinho. CD, balada com DJ, edição Melody 2016. DJ Dinho Portela, insuperável. Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar. Eu fiz tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te falar. Eu não sei nem mim, meus amigos na balada. Tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não dá certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, eu tô solteiro de novo. Vale! Dinho Portela, pra cima meu DJ, solta o som! CD, balada com DJ, edição Melody 2016. Equipe Vário, o Massacrador. Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te falar. Eu não sei nem mim, meus amigos na balada. Tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não dá certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, eu tô solteiro de novo.

Edinho Portela. CD Balada com DJ, edição Melody 2016. Billy Brasil. DJ Dinho Portela, insuperável. De tudo pra você dançar. CD Balada com DJ, edição Melody 2016. DJ Dinho Portela, simplesmente insuperável. Assim.